Olhei pro céu, bandido, e refleti como estava o tempo. Havia passado, eu não alcancei nada. Fiquei Al-Qaeda, me atraquei com vários canalha, vivendo a vida louca no fio da navalha. Fui fraco, Al-Qaeda, conversa da serpente, que me fez puxar o gatilho, descarregar vários pentes. Minha mente vazia, oficina, cê sabe de quem me fez ter rancor e não amar mais ninguém. Já não ligava mais porque os outros pensavam. Na verdade eu só culpava todos pelo fracasso que estava. Braço cruzado, eu ficava parado no tempo. Meu coração congelado não estava batendo. Com humildade sim, cheio de vaidade, doido pra ter uns bagulho louco, mais na pura maldade. Eu não queria pagar o preço pra ter esses bens. Já não ligava se precisasse ferir alguém. Eu só queria ter destaque e ser respeitado. Sempre que bandido louco com um civic filmado. Ignorância minha foi acreditar que o tempo iria passar e nem o preço iria pagar. Olhei pro lado, senti a falta de chegados, que o crime me tirou e eu me senti culpado. O crime é podre, irmão, e não permite falha. Vacilou, bum, é rajado de bala. Deixei o ódio corroer minhas correntes sanguíneas, de consequências vi o crime destruir minha vida. Agora eu descobri qual o preço da maldade. Meu coração gelado na cova, solidão atrás das grades. Deixei o ódio corroer minhas correntes sanguíneas, de consequências vi o crime destruir minha vida. Agora eu descobri qual o preço da maldade. Meu coração gelado na cova, solidão atrás das grades. Maloqueiro, só monstro, consciência humana, arquivo negro, é grosso calibre, monstro, monstro, aham, aham, um pedaço de carne que gela, trazendo vento cortante, dedo no gatilho, rios de sangue. Um pedaço de carne que gela, que não vai olhar para trás, petrificou sem sentimento, que queimou a paz. É poderoso, radia impulsos coordenados, não obedece a mente, ficou cego, causa descartável. Gela por ser o primeiro a ver a traição, incapaz de conceder, mostrar, deletou perdão. Amargo, cruel, escuro, vermelho ou céu, oportunista quando está por embaixo de um véu. Não consegue estender a mão ao frágil, passando por cima, coração frio, implacável. Ódio, seu aliado, ofusca, tira sua inteira visão. Martírio sem liberdade, peito que explode, irmão. Radioativo, acuado, impiedoso, macabro, diagnosticado, monstro, coração gelado.